Boa tarde, ouvintes da Rádio Com. Estamos novamente ao vivo aqui nos estúdios da rádio, na Galeria Antunes Maciel, no centro de Pelotas, para mais um programa Nós, Nós Outros, Antropofonias e Charlas. Um programa que é um projeto de extensão realizado por discentes e docentes do bacharelado em antropologia da UFPEL e conta hoje com a produção na mesa de áudio da Aline Sanches, na trilha sonora do Anderson Neres e na captação de imagens do Glênio Risso, todos discentes do nosso bacharelado em antropologia, e com esse que vos fala na mediação do debate hoje, Rafael Cortelete, arqueólogo, professor do bacharelado, e com três convidados de muita honra tê-los aqui no estúdio hoje, para fazer essa conversa de hoje, né? O professor Diego Ribeiro, do Departamento de Museologia, o professor Lucas Silva, também do Departamento de Antropologia e Arqueologia, e a professora Sara Magite Silva, também Departamento de Museologia. A nossa conversa de hoje vai tratar da Política Nacional de Museus, né? Há duas semanas atrás, né, nós fomos assolados por uma imensa tragédia, né, no domingo, dia 2 de setembro. E eu me arrepio só de lembrar, né? Foi um domingo muito triste, né, e uma semana muito triste que se seguiu. O Museu Nacional do Rio de Janeiro foi alvo de um incêndio que, como a gente conversava agora há pouco, antes do programa entrar no ar, não começou no dia 2 de setembro, né? Mas ele se consumou no dia 2 de setembro e destruiu acervos inimagináveis, inclusive para quem é do métier da museologia. É um acervo que, para a cultura brasileira e para a cultura latino-americana, é imensurável. E para a humanidade como um todo, né? Por isso eu não quero me delongar muito nessa conversa, né? Porque é uma coisa que nos embarga também a voz falar desse tema. Eu pensei que eu não ia ficar com a voz embargada, mas quando a gente começa a falar, isso realmente nos deixa emocionado. Quero chamar para a conversa vocês, né? E perguntar quando começou esse incêndio, né? Quem é o responsável por esse incêndio? E acho que o Lucas pode começar falando, né? Ele encerrou o doutorado dele depois de 5 anos dentro do museu. Depois de 4 anos dentro do museu, faz alguns meses que encerrou o doutorado. Então, eu acho que entre nós todos, talvez seja a pessoa que tenha tido as memórias mais recentes do museu, e gostaria que você começasse essa conversa conosco hoje, então, e para os nossos ouvintes, né? Tá, ok. Uma boa tarde, quase noite a todos. Eu inicialmente agradeço ao Rafael e aos alunos pelo convite para estar aqui. E tal como tu destacou agora, Rafael, para mim ainda é muito difícil falar desse fato que ocorreu com o museu, porque quem conviveu as dinâmicas que envolviam a convivência, na realidade, do cotidiano do museu, sabe que de fato essa era uma crônica digamos, de uma tragédia que se anunciava, pelo menos, obviamente, desde a minha convivência nesses 4 anos dentro do Museu Nacional. E respondendo tua pergunta diretamente, do meu ponto de vista, o grande responsável por isso que ocorreu no museu, na realidade, digamos, o estopim de um projeto político de nação, né? Eu retomo aqui uma fala que eu fiz para os alunos ao longo pelo menos da última semana, de que o que ocorreu no museu, na realidade, foi o estopim de tudo, né? Nós temos uma série de, não só museus, mas institutos ou instituições em níveis federais, estaduais e municipais, que passam pela mesma situação que o museu, de completo descaso, né? E obviamente, o Museu Nacional, diante da sua imponência do ponto de vista que nos interessa, obviamente, do ponto de vista arqueológico, é uma grande perda para o Brasil, né? Então, digamos assim, para iniciar essa minha fala, eu gostaria de destacar esse projeto, digamos, que vem sendo encaminhado de Brasil, pelo menos nos últimos anos, né? Eu não sei vocês... Bem, esse projeto é um projeto que, independente de quem é o governo federal, né, seja ele mais popular ou menos popular, parece transparecer abertamente, né? Então, eu gostaria de indagar você se falar nesse projeto, e muito se falou desse projeto de desmonte, né? Se isso não é teoria da conspiração ou tentar jogar a culpa em outro que não nós mesmos, né, sobre isso, né? Essa questão não é exatamente fácil. E fazendo uma analogia com Maria Cristina Oliveira Bruno, que é uma pessoa que se interessa pela interface entre museologia e arqueologia, existe aí uma estratigrafia do abandono que é muitíssimo complexa, né? Ela vem se desdobrando há muitos anos e, como o Lucas muito bem colocou, essa fratura acabou acontecendo agora, mas a memória que eu tenho, que é vamos dizer assim, de 2000, quando eu começo a trabalhar no Museu Nacional, já era um museu em frangalhos, né? Já era um museu com uma série de dificuldades de toda sorte, né? Então, quando você interpõe uma questão como essa, bom, enfim, quem queimou o Museu Nacional, quais são as responsabilidades... A gente vê aí uma responsabilidade de muitas mãos e muitas ideias, né? Porque isso está no campo da ideia, né? E por que no campo da ideia? É como a memória é tratada no Brasil, como o patrimônio é tratado no Brasil, como a cultura é tratada no Brasil, né? E isso tudo se intercruza e leva à destruição de um museu, mas não só do Museu Nacional. Os museus, eles estão em frangalhos, né? É claro que essa política, ela ganha muita força nesse último par de anos, né? Isso é indubitável, né? Mas existe aí uma camada muito mais profunda também de destruição, de toda sorte, né? Eu concordo em gênero, número e grau, com todas as considerações que foram feitas aqui pelos meus colegas. E, claro, depois de um incêndio, que a gente precisa dizer o tempo inteiro, né, que não foi um acidente, né, uma tragédia que aconteceu de maneira inesperada, já era sabido que, em algum momento, algo desta natureza poderia acontecer, né? Quem conheceu o museu, quem vivenciou a realidade daquela instituição, sabe disso. Os profissionais que atuavam cotidianamente no museu tinham essa consciência, né, de que, em algum momento, algo do tipo poderia acontecer. Então, nesse momento surge a pergunta, né? Quem é o culpado? Quem são os culpados? Porque a gente tem uma inclinação natural de querer culpabilizar. E aí, eu até diria responsabilizar, né, no lugar de culpabilizar. E o mais óbvio é pensar a gestão da instituição. O mais óbvio é pensar os gestores, aqueles que estavam diretamente ligados à salvaguarda daqueles 20 milhões de itens, né, daquelas coleções todas, enfim. E também pensar a própria reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? É uma tendência quase que natural. Mas aí a gente se furta a fazer isso que o Diego também destacou, de pensar que esse é um processo que não nasceu agora, nos últimos anos, né? É um processo gradual que vem se arrastando de muito tempo. Porque exatamente a cultura no Brasil, ela é vista, ela é entendida, ela é compreendida como algo secundário. Ela não é devidamente valorizada. Ela não recebe os incentivos que deveria receber, o olhar cuidador e atento que deveria receber. Então, a bem da verdade, esse incêndio, ele foi a culminância, né, de uma série de descasos e de uma total, absoluta incompreensão do papel que a cultura ocupa em qualquer sociedade. E que não pode ser esse secundário, né? Então, na realidade, a gente não pode, não deve incorrer no erro de responsabilizar um grupo ou outro, né? Na verdade, a gente precisa compreender a sociedade que nós temos, porque esse, aliás, os museus são reflexos da sociedade que nós temos. E o incêndio no Museu Nacional é um reflexo desta sociedade. Por que que ela abandonou? Por que que ela deixou que isso acontecesse? Eu acho que são perguntas muito mais interessantes de se colocar do que responsabilizar. A minha intenção não era exatamente provocar esse tipo de reflexão, né? O responsável pelo museu talvez seja a sociedade brasileira como um todo, né? Responsável pelo incêndio no museu, né? Talvez por não ter cobrado dos gestores locais, que seria o FRJ, e, né, dentro dela, e não cobrar do Ministério da Cultura, do Ministério... Qual outro Ministério da Educação talvez estaria envolvido também na gestão? Está mais ligado ao Ministério da Educação. E a própria Presidência da República de não dar melhor atenção, não só a esse museu, mas outros museus. Né? Ano passado eu lembro que o Emílio Goeldi fechou as portas no mês de setembro, por não ter mais nenhum recurso. Né? O Museu Paulista, ele é gerido pela USP, que é governo do Estado de São Paulo, mas também ele está numa situação periclitante, pode ser né, vítima de uma tragédia dessas, do mesmo porte, né? Não sei outros museus antigos, como o Museu Paranaense, mas acredito que o Museu Paranaense está numa situação um pouco melhor do que esses outros dois, né? Então, quando eu pergunto assim, quem é o responsável, é para, né, fazer com que as pessoas pensem que talvez cada um dos brasileiros também seja responsável por isso. Por estar deixando um projeto desses tomar curso, né, e avançar. Eu lembro de uma leitura que eu fiz um tempo atrás, da tese do professor Lúcio Ferreira, vocês devem conhecer ele, né? E ele fala do princípio da história da arqueologia no Brasil e como eram feitas as pesquisas no início do século XX, que sempre se buscava um passado glorioso, né? Se achavam os artefatos indígenas, né, nas escavações, e se vinculava isso a povos de outros continentes, aos fenícios, a, né, vikings e por aí vai. Não se relacionava com a história nossa, dos povos originários. Né, o Lúcio chamava isso da arqueologia nobiliárquica, né, que temos que ter um passado glorioso. E eu entendo até certo ponto, assim, do brasileiro não querer olhar muito para o passado indígena, né, para o passado africano dele, por causa dessa, né, querer olhar para o passado do velho continente, o passado europeu, né. Mas dentro de um museu como esse, em vários museus, estão representados itens culturais de diversos lugares do mundo, né. Lá no Museu Nacional mesmo tinha coisas de todos os continentes, né, além da nossa própria história, né. Então, isso me deixa muito mais apavorado, né? Porque não é a história ou a memória do outro, como tu falava, Diego, né? De não valorizar a memória nossa, né? é um descarte total da memória de qualquer, né, da nossa própria memória enquanto grupo étnico, como a do outro, como ou de alguém de outro país, né? Fazendo um termômetro assim do que eu li, né, em relação ao incêndio, eu via muita gente falando, bom, queimou-se 200 anos de história. Bom, 200 anos do ponto de vista institucional, né? Porque o acervo reunido no museu remonta à história da humanidade, não é isso? Então, é muito mais, é aquela camada. Sim, muito mais profunda. Sim, tem dinossauros de milhões e milhões de anos lá, né, cara? Pensa aí. Exatamente. Além da humanidade, né? Exatamente. E, são 200 anos, sim, de pesquisas intensas. E é interessante dizer isso também. As pessoas associam o Museu Nacional, pelo menos parte do senso comum associa o Museu Nacional, à exposição, né? Nossa, a exposição foi abaixo, perdemos... O que tem em exposição é uma parcela muito diminuta do que é o Museu Nacional. O Museu Nacional, ele é o berço, é o berçário da ciência no Brasil. Isso é importantíssimo dizer. A ciência, ela tem como nascedouro as coleções desses museus. A antropologia, você não... Eu até brinco. Como começar uma disciplina, por exemplo, de história da arqueologia sem começar no museu? A antropologia começa no museu, a arqueologia começa no museu, a paleontologia começa no museu, enfim... Então é muito mais do que isso. O museu hoje, salvo engano, tem 6 programas ou 7 de pós-graduação. Né? Até me conserta, Lucas. Salvo engano, é o primeiro curso de antropologia do Brasil. Você tem um curso de arqueologia também incrível, que tem uma produção incrível. Você tem paleontologia, você tem ciências da terra, enfim, você tem um grupo ali, zoologia, se eu não me engano, né? Botânica. A botânica, você tem ali, e todas essas disciplinas, é importante ressaltar, tem como base a coleção que estava sediada no museu. Então, não é uma exposição que se queima, não é um conjunto de objetos que se queima. O que se queima é a história da ciência no Brasil. É uma parte da história da humanidade e uma parte da memória do nosso povo. Né? Então, é muito mais do que um museu. Né? É muito além disso. Né? Eu diria, seguindo na tua fala, a grande perda, sem dúvida, segue, uma das grandes perdas, na realidade, segue justamente nesse sentido. Porque... Além, obviamente, das pesquisas que foram realizadas ao longo desses 200 anos de Museu Nacional, a gente tem uma série de pesquisas de ponta que estão sendo conduzidas atualmente no Museu Nacional, do ponto de vista, inclusive, experimental, em termos de arqueologia, e com instrumentos, muitas vezes, com microscópios, com outros tipos de materiais também, que foram completamente perdidos. Eu cito, por exemplo, o caso da professora Rita Schill, né, que sofreu uma perda gigante, seu laboratório, do ponto de vista da arqueobotânica e também de zooarqueologia também, né? E claro, retornando à questão que envolve principalmente as questões históricas do museu, e como o Diogo destacou, é muito importante, porque de fato, se nós fizermos uma retrospectiva em termos de pesquisa arqueológica no Brasil, é inegável que o Museu Nacional tem um papel importantíssimo, que foi desenvolvido principalmente nos estudos em termos de arqueologia costeira, né? Quando a gente fala, por exemplo, do estudo de sambaquis, nós devemos atribuir, assim, obviamente, dividindo esse peso, mas Museu Nacional, Museu do Ipiranga também, Museu Geude também, né? Mas foram museus, foram instituições que, antes mesmo do surgimento das universidades, conduziam os trabalhos científicos no Brasil. Né? Então, nós perdemos, obviamente, uma memória dessas pesquisas, mas nós perdemos um local de referência, né? Um local importante para todos nós. Eu retomo também uma fala que fiz para os alunos na semana passada, se não me engano, que fala justamente, por exemplo, do papel que o Edgar Roquette Pinto teve para a arqueologia e também para a antropologia, né? Foi um dos grandes pensadores, diretor do Museu Nacional, trabalhou com Sambaqui, trabalhou com grupos indígenas no norte do país, assim como, por exemplo, Luiz Castro de Faria, que tem uma série de trabalhos que foram voltados para a arqueologia. Uma das pessoas que capitaneou a Lei 3924 de 1961, né? Junto com outros arqueólogos, Paulo Duarte, enfim, né? Então a gente tem uma série de histórias do museu que não passavam somente pelas suas coleções, né? Passavam pelas pessoas que por lá passaram e estiveram. Então, por isso que para mim ainda é muito dolorido falar do museu, por justamente, eu diria assim, usando um pouco de uma ideia assim, do Marcel Mauss, que o Museu Nacional ele tinha uma certa aura assim, em torno dele, né? E essa aura remonta justamente a essa sua questão histórica, né? E que para mim foi muito importante e que, aliás, foi importante para muitas pessoas, né? Só para pegar um gancho aqui, o Lucas falou de Castro Faria e eu me lembrei de uma exposição que eu participei lá no Museu Nacional que falava justamente sobre a trajetória de Castro Faria. Foi uma exposição brilhante. Só para quebrar um pouco a tensão, né? E um caso que eu não esqueço, tinha o caderno de campo de Castro Faria, né? Aberto, e eu fui ler o caderno de campo. E lá estava escrito: hoje não vou sair para pesquisar, estou com sono e preguiça. Eu falei, cara... Bom, mas o que tem isso de interessante? Além dos artefatos, aqueles que a gente vê nas exposições, aqueles que estão aparecendo na TV... Você tem essa sorte de acervo de cultura material, que é o caderno de campo, que é a vida, a trajetória do sujeito por detrás da ciência também. É importante falar, também pegando um gancho do que o Lucas falou, ali no século XIX, mais precisamente em 1817, vieram para cá naturalistas que fizeram o primeiro inventário da fauna, da flora no Brasil, cara. Von Martius, Von Spix, né? E esses caras não tinham máquina fotográfica, meu amigo. Eles chegavam com desenhos, sim, né? Os livros são livros ilustrados, sim, né? E isso tudo era acervo no passado, no pretérito mais que perfeito, quase. Um acervo do museu. Uhum. Isso se perde. Essas referências não tem um par, não tem outro igual. Não tem outro livro de Von Martius com desenhos dele. Não existe outro igual no planeta, né? Então, isso é importante sinalizar. Mas tem uma terceira camada aí, você falou de Marcel Mauss, a gente tem um pacto de alma, né, com o Museu Nacional. Eu sou carioca, não sei se dá para perceber, mas como nascido no Rio, né, o Museu Nacional é a primeira referência que a gente tem desde criancinha. Desde criancinha a gente visita o Museu Nacional. Não tem escola que não leve a criançada para o Museu Nacional. O museu é povoado por gente cientista, mas por gente não cientista. É povoado por gente de todas as classes, credos. O museu era vivo, o museu está na nossa memória, está na nossa alma, né? Eu gostei da referência de Marcel Mauss, né? E isso é irremediável, né? Então, eu tenho a referência do Museu Nacional como campo científico em 2000, mas eu tenho o Museu Nacional como referência afetiva desde 1979. Minha mãe, quando queimou o Museu Nacional, ela falou: Diego, eu estou chorando porque eu lembro do teu avô, eu nem conheci meu avô, pegando a minha mão, colocando a mão no Bedegó e explicando como ele veio parar aqui. Então, essa referência, ela é muito profundo. Não está num campo científico, acadêmico, está num campo afetivo, né? E isso queima junto com o museu, né? É verdade. Há uma memória afetiva construída, né? Um laço construído forte com o museu. Os museus têm esse potencial, né? E uma outra coisa a se destacar também, pegando um pouco o gancho do que você vinha falando, Diego, é a questão das apropriações, né? A localização dele, o acesso, os sujeitos que frequentavam, que vivenciavam o dia a dia, a dinâmica do museu, eram justamente os sujeitos que de todas as classes, na verdade, né? Ele conseguia abarcar a todas as classes e grupos, segmentos sociais. E ele não era um museu elitista, né? Ele não tinha essa afirmação elitista no seu modo de fazer, de conceber, né? Na sua dinâmica. E ele estava realmente aberto para toda a sociedade. Então, ainda há muitos museus que reproduzem, né, essa noção elitista, essa lógica elitista de conceber e de fazer as instituições, né, inclusive as públicas, né, de não colocá-las acessíveis a todas as camadas. E o Museu Nacional, ele tinha exatamente esse propósito. Ele não era só um museu aberto, né? Ele estava a serviço da sociedade. Entranhado na sociedade. Isso é importante destacar. Eu acho que essa sua ressalva, Sara, é de fundamental importância. O setor educativo do museu é brilhante. Tem e isso já não é de agora, há muitos anos, tem uma preocupação muito grande. Me desculpa de interromper, Diego, nós vamos fazer um breve intervalo, né? E acho que nós podemos começar a falar dessa questão que tu levanta agora, sobre o setor educativo do museu no próximo bloco, né? E informar um pouco mais sobre as pessoas de... Não só como o Museu Nacional funcionava, mas como o museu, de forma geral, funciona. A gente pode pegar exemplos dos museus aqui da UFPEL, por exemplo, que vocês devem ter vivência cotidiana neles, para falar como funcionam esses setores, por exemplo, educativo. Para talvez quebrar um pouco do senso comum de que museu é exposição, né? Museu é muito mais exposição do que tu tinha levantado antes, né? A gente vai tocar uma música agora que ela tem a ver com um dos responsáveis pelo incêndio, né, do museu, né? Hoje de manhã eu e o Diego conversamos muito sobre a trilha sonora do programa, né? Nós escolhemos algumas músicas com um tom incendiário, eu diria, né? Um pouco raivosas em alguns momentos, mas que são músicas que eu acho que vão dar o tom do que nós, enquanto sociedade civil, precisamos fazer, né, para talvez acabar com esse projeto que está em curso. Nós escolhemos, então, uma música que foi lançada em 1988, do grupo Garotos Podres, né, Eu Não Gosto do Governo. E o engraçado é que o nome do álbum era Pior Que Antes. E 30 anos depois, parece que estamos pior que antes, né? Pode tocar aí, Anderson. Yeah.

E a gente desconstrói isso, né? A gente desconstrói isso, seja em sala de aula, seja por meio dos projetos de extensão que a gente desenvolve, seja por meio dos trabalhos que a gente consegue desenvolver nos museus, né? E que os profissionais que têm atuado mais diretamente nos museus têm conseguido desenvolver. O museu, ele precisa ser visto como um processo educativo constante. Ele não pode ser desassociado dessa dimensão educativa, porque, via de regra, é muito fácil associar a educação, a cultura, né? Mas quase nunca, com grande dificuldade ou timidamente, a gente associa o museu à educação. São duas dimensões que atravessam, duas grandes dimensões, a cultural e a educativa, né? Visto por esse prisma, aí até retomando um pouco a sua primeira pergunta, né? Quem é o responsável, quem são os responsáveis, né? Pelo incêndio no museu? Cultura e educação estão sucateadas, estão negligenciadas. O museu é o lugar do pensar. O museu é o lugar de se desenvolver, criticamente, inclusive. Não só a escola é, o museu também, né? Daí essa necessidade de liquidar, de acabar, de destruir mesmo, de sucatear, de levar as últimas consequências. Porque são espaços da afirmação, da fruição pedagógica, de construção dos sujeitos. O Diego vinha falando das suas memórias, né? E que estavam muito ligadas ao seu tempo também de infância, de estudante, né? Então, vejam, o museu, ele tem que se afirmar como sendo esse espaço, né? E na medida em que ele se propõe a essa fruição educativa, a essa construção dos sujeitos, ele acaba sendo um grande alvo desses nossos políticos que não estão preocupados, que não estão comprometidos com a educação crítica, com formar sujeitos críticos. Porque quanto mais se tem uma sociedade crítica, menos se pode, né, enfim... Menos eleitos são políticos como esse. Exatamente, exatamente. Então, a dimensão educativa, ela atravessa todos os museus, né? É preciso ter essa compreensão. Agora, eu acho que você poderia falar, né, não sei, Diego, mais especificamente sobre o setor educativo do Museu Nacional, os programas educativos, pelo menos aqueles que você conseguiu acompanhar mais de perto, até como visitante de museu, né? E aí a gente pode depois falar um pouco sobre esse universo aqui da cidade, né, de Pelotas. Eu não cheguei a efetivamente trabalhar no setor educativo, eu trabalhava especificamente no setor de museologia, né? Mas eu vi um setor educativo ali no museu extremamente criativo, né? Dentro das limitações que todos os museus têm, né? Um museu muito preocupado em trabalhar com muito junto das escolas, né? E é um museu que não só recebia gente nas suas dependências, né? O museu, ele saía do seu espaço também e invadia o território, o lugar. Isso também é muito importante falar. A gente ainda tem muitos museus que são passivos, que recebem pessoas, né? Mas ainda somos carentes de iniciativas de museus que vão até as pessoas. Até lembrei de um programa educativo que não é do Museu Nacional, mas que é o Museu Vai à Praia. Isso foi lá no não sei se foi o Guild, salvo engano. Tá? Mas, enfim, o que eles perceberam? Que o museu concorria com o sol. Quando estava sol, o museu estava vazio, porque as pessoas iam à praia, né? Então, qual foi a solução? Bom, se as pessoas não vêm ao museu, o museu vai até a praia. Então montaram kits e o caramba, e vão embora buscar essas pessoas, né? Então, o Museu Nacional tinha um pouco dessa característica também. Isso é importante destacar. Tá? A gente tem também a ideia de que os museus, assim, a gente chega lá, o museu está vazio. Você chegava no Museu Nacional qualquer dia, qualquer hora, o museu estava cheio, sempre cheio. Né? Isso é também um detalhe que não pode escapar. Ah, o museu é um templo do saber, da ciência. Mas estava lotado. Isso é muito interessante também. Tá? Agora, falando um pouquinho, bem brevemente, dos museus aqui de Pelotas, a gente tem, eu não sei determinar precisamente o número de museus, porque a gente tem muitos acervos com características de museus, a gente tem muitos lugares que se chamam museus, mas na verdade são coleções visitáveis, então isso não é exatamente fácil de numerar. Eu acho que eu ouvi esse número 14 museus na reunião que foi promovida pelo ICH na última segunda-feira. Alguém lá da rede de museus deve ter falado em 14 museus na UFPEL, acho que foi ali que eu... Sim, então primeiro destacando esse papel da rede de museus, né? A rede de museus foi criada justamente para ter esse quadro, esse panorama geral desses acervos, dessas coleções. Como eu disse, a gente tem acervos interessantíssimos, que estão dentro de departamentos, que estão dentro de salas, né? Mas até funcionam como coleções visitáveis, mas a gente até se pergunta se são museus efetivamente, né? Então, quais são os museus que têm mais acesso público, que são museus propriamente ditos, enfim? A gente tem basicamente três grandes museus. O MAUG, né, o Museu de Arte de Leopoldo Gotuso, que hoje está em Casa Nova, então está um momento de mudança muito interessante, tá? Está muito bem localizado, bem em frente ao mercado público, está fazendo novas exposições, uma série de ações, está fazendo trabalho com o pessoal do teatro, enfim, está expandindo bastante a questão do público. É no edifício do Liceu, né? Exatamente. Tá? A gente tem também o Museu Carlos Ritter, que é um museu que está vinculado ao IB, tá? O Instituto de Biologia, e está mal localizado, diferente do... É um museu de ciências naturais. É um museu de ciências naturais, também de extrema relevância, que tem um acervo brilhante, um acervo muito interessante, mas que ainda não tem esse acesso público, o potencial de acesso público explorado. E tem acesso, tem muita gente, muita visitação, mas pode ser ampliado ao milhão aquilo ali. Claro, se tiver um investimento maior nessa instituição. Nessa última fala que a gente teve, essa conversa que a gente teve no ICH, em razão da questão do Museu Nacional, o reitor publicamente se comprometeu, antes do final da gestão dele, dar ao Carlos Ritter Casa Nova. E isso a gente vai cobrar, Temos que cobrar, né? A gente vai ficar no pé dele, tá? E isso acontecendo, há uma disposição muito grande hoje do atual gestor do museu, tá? Que é o João Iganci. É um cara muito comprometido, está procurando a museologia para a gente colaborar também, né? E vai deslanchar. E por fim, a gente tem o Museu do Doce, que também está ali na Praça Coronel Pedro Osório, e que inclusive agora já vou fazer uma propaganda, no dia 22 vai ter uma atividade que é um museu, eu não sei o título exatamente, posso estar pecando, que ou é museu na rua, ou uma noite no museu, que vai fechar a rua ali do lado, a Barão de Butuí, e vai ter food truck, vai ter uma atividade muito legal e é uma forma das pessoas também ingressarem no museu e terem acesso à coleção, enfim. Dinamizar, né? Dinamizar. Esse evento, Uma Noite no Museu, eu vi isso, eu tô aqui em Pelotas faz 2 anos, né? Eu vi em Porto Alegre, que aí tinha um roteiro de visitação entre museus. Esse é um evento brasileiro ou ele vem de fora e passou a ser feito aqui no Brasil? Como é que... Me vê essa dúvida agora. Em Porto Alegre, enfim, foi um evento articulado. Ele, eu não sei exatamente como aconteceu, mas sim, é um movimento mais articulado entre museus, intermuseus. Então, você tem um roteiro, mas como você falou. Mas não é uma ação do pessoal dos museus de Porto Alegre. É uma coisa que ou nasceu ali. Tem acontecido em todo o país, na verdade, né? São Paulo... São Paulo teve também um roteiro muito grande, é verdade. Eu estou falando Porto Alegre, que é o caso mais próximo, e me parece que o caso do Museu do Doce não é esse caso da noite do museu, tal como está sendo vinculado. Mas já foi feito. Já foi feito. Já foi feito, e agora vai ter essa nova edição, que é dia 22. Uhum. Tá? Esse evento, então, no Museu do Doce, é dia 22, é sábado que vem. Sábado que vem. Pega fim de tarde, enfim. Sim. É, essa divulgação toda está sendo feita pelo perfil deles ali no Facebook, acho que é importante o pessoal dar uma olhada. E está sendo também capitaneado pelo LEP, que é o Laboratório de Educação para o Patrimônio, que é vinculado ao curso de museologia e que também atua no museu. Tá? Eu queria retomar rapidamente as questões que os colegas colocaram aqui sobre, que envolvem principalmente a questão educacional dos museus. Obviamente eu não tenho talvez a formação adequada para falar do ponto de vista museológico, mas eu queria relatar aqui duas experiências rápidas que eu tive no Museu Nacional, que retomam um pouco que a gente já vem conversando sobre a questão que envolve essa aura que o museu tinha, né? E... primeiro, uma das coisas que o Diego já falou também, que envolve a colocação, a implantação do Museu Nacional dentro da paisagem do Rio de Janeiro, né? O Museu Nacional se localizava na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte, ou início da Zona Norte do Rio de Janeiro, ficava longe da praia, né? Então, o que ocorria de fato é que muitas pessoas que frequentavam, que eram da Zona Norte do Rio ou Zona Oeste, e que não poderiam inicialmente ter acesso à praia, buscavam justamente a Quinta da Boa Vista como uma área de recreação, né? Então, na realidade, o museu ele também fazia parte dessa paisagem da Quinta da Boa Vista, né? Assim como essa também foi uma fala que eu repassei por e-mail, via Facebook, enfim, para uma série de pessoas, porque foi, digamos assim, um momento que marcou a minha vida, a minha trajetória dentro do Museu Nacional, curta trajetória, que foi justamente em relação às crianças, né? Todas as vezes que eu reparava o público que circulava pelo Museu Nacional, a maioria, a grande maioria, era de crianças, né? De escolas públicas do Rio de Janeiro, principalmente. Se não me falha a memória, eu não tenho certeza desse dado agora, inclusive existia um dia específico também que o museu só abria para crianças de escolas públicas. Eu teria que confirmar isso, mas se não me engano, ocorria às segundas-feiras, né? E eu tenho uma memória muito clara em relação a isso, de determinado dia, logo no início que cheguei ao Museu Nacional, de estar cursando uma disciplina de teoria arqueológica, uma dessas disciplinas que muitas vezes desgastam bastante, né, principalmente no calor do Rio de Janeiro. E quando saí dessa disciplina, resolvi que ia dar uma passada na coleção para ver novamente, enfim... Né? E nunca me esqueço que uma parte da coleção de arqueologia, principalmente a parte que envolvia as urnas, né, de cerâmica e também a luzia, ela ficava bem na parte da frente do museu, que dava na visão, digamos, uma visão assim, da entrada da Quinta da Boa Vista. Uma vista muito bonita, obviamente, um lugar se chama Quinta da Boa Vista, mas ali eu via a empolgação das crianças, né? Por descobrir as coisas, por tocar as coisas. E eu acho que esse talvez seja um dos papéis mais importantes da arqueologia, né? Nós podemos falar, contar uma determinada história para as pessoas e para as crianças, mas a arqueologia, de certo modo, de grosso modo, aliás, ela possibilita que a gente toque, de certo modo, a história. Né? Sim, a materialidade ela insubstituível nesse caso, para ter essa experiência sensorial mesmo. Né? Ela dá uma, digamos que ela dá uma dimensão concreta à história, né? E não só, digamos, uma história do ponto de vista assim, do nosso desenvolvimento humano, como nós destacamos, mas a empolgação, por exemplo, das crianças em ver os dinossauros, né? Quem aqui, quando foi criança, não gostava de Jurassic Park? Né? Ou colecionava dinossauros, né? Então eu acho que o museu ele tinha um apelo muito voltado às crianças. Um lúdico, né? Exato, exato. Não sei se a gente poderia categorizar como um museu que tinha uma interação muito grande, digamos assim, tocar as peças, né? Eu nunca reparei isso, mas o que ocorre de fato é que nós temos uma perda do ponto de vista científico, sem dúvida, do ponto de vista histórico, mas nós perdemos um ponto de referência para as gerações futuras. Verdade. Né? Esse é, digamos, é um ponto que mais me toca. Né? Eu pensei em fazer essa pergunta e isso já, na verdade, começou a tocar nisso. Né? Qual é o impacto, né, que uma tragédia dessas gera, né, no nosso meio? Né? Nosso meio enquanto cientistas, né, da área que trata, ou seja, da antropologia, da, né, uhum, de arqueologia, de da museologia como um todo, mas de todas essas ciências, mas não só para elas, né? Para a sociedade como um todo, né? Isso é um impacto tremendo, né? Não sei vocês, se vocês têm uma leitura da proporção do impacto que uma tragédia dessas tem para nós enquanto brasileiros mesmo. Eu me sinto órfã. Eu, quando eu soube da tragédia, né, eu me senti mal. Eu comecei a passar mal, literalmente. Naquela noite eu não consegui dormir bem. E nos dias seguintes eu permaneci me sentindo mal. E até hoje eu me emociono muito com esse fato. Mas eu não sei realmente se a sociedade consegue perceber, consegue ter a dimensão da gravidade que tudo isso envolve, né? Eu fico me questionando até que ponto a sociedade ela consegue perceber isso. Para mim, o impacto não foi arqueológico tão somente, não foi museológico tão somente, foi fisiológico, sobretudo. Para mim, foi um impacto que mexeu com corpo e alma. E me fez realmente muito mal. Né? E aquilo que a gente estava falando, tem muitas dimensões e ressonâncias desse impacto. A gente não pode considerar a comunidade acadêmica como... não pode deixar de considerar como uma comunidade. E essa comunidade, ela não só se impactou do ponto de vista afetivo, mas propriamente do ponto de vista acadêmico, científico, enfim. É um centro de excelência de pesquisa, né? Nós, enquanto comunidade científica brasileira, vamos perder muito, né? Muito. E me permita interrompê-lo, Diego. Tem um aspecto, um dado aí que a mim me emociona muito. A mobilização das pessoas, né? Dessa comunidade, né? Desses estudiosos, dos acadêmicos, dos sujeitos que vivenciam essas dinâmicas. Isso tem me emocionado demais, dos setores, né, museológicos, da cultura, ligados ao patrimônio. Essa mobilização tem me emocionado muito, porque é preciso, mais do que lamentar, né, é preciso resistir. E vai ser a nossa capacidade de mobilizar essas resistências que vai fazer total diferença. Total diferença, né? É o nosso grito, é a nossa voz que precisa, nesse momento, mobilizar e fazer com que as pessoas compreendam o porquê da nossa indignação e da nossa preocupação. Eu quero pegar o gancho da Sara, que fala em resistência e luta, para encerrar esse bloco que a gente está conversando, que é o segundo bloco do programa, e chamar uma música que hoje de manhã, mais uma vez, eu e o Diego, né, negociamos e estabelecemos. Essa música do The Interrupters, que é uma banda que eu não conhecia, o Diego me apresentou ela hoje de manhã, e ela fala de tomar o poder de volta, né? Take Back the Power. Eu não sei se o Diego quer falar um pouco da banda. Ele me comentou algumas coisas sobre ela hoje de manhã, né? Não, é uma banda que eu tenho o maior carinho. E ela está no cenário punk meio que underground. As pessoas não conhecem muito bem. E um movimento punk que é povoado por vocalistas, homens. Essa aí é uma vocalista mulher que tem pulso, que é firme, né? E eu acho que isso aí dá um valor, né? E só para recuar um pouco no tempo, né, esse movimento aí é um pouco do ska-punk, né, ska-core. E a raiz do ska-core é ali na década de 70, no subúrbio londrino, com imigrantes jamaicanos que vinham com ska, e a galera começou ali o punk, o ska, e era um movimento de uma juventude perdida, como eles diziam. A gente não sabe muito bem o que quer, mas a gente sabe o que não quer. E se diferencia um pouco do movimento hippie, que eles não são muito paz e amor, não. Eles resolvem os problemas na porrada, desculpe o termo. Então, e um pouco incendiários também. Eu acho que a gente está precisando chegar a esse momento no Brasil, né? Chega de paz e amor, né? Vamos tocar, então, The Interrupters. E daqui a pouco a gente volta, né? Will you follow? Are you a fighter? Or will you cower? It's our time. Take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader? Or will you follow? gonna do when they show up in black suits on your street and not mid boots and then silence you? What you gonna say when they strip your rights away and the tax man makes you pay for every bit of sweat you've been today? Judges so unjust, and the jury must discuss. Say you don't look like one of us. We're gonna turn. Now the court has been adjourned, and the lessons that you've learned are not as many as the prison burn. Todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, você acompanha aqui na Rádio Com o Clube do Choro, um espaço dedicado exclusivamente para este ritmo genuíno brasileiro. Clube do Choro, aqui na 104.5, todas as quintas, às 18 horas, onde a comunicação é um direito de todos. Tão importante quanto saber ler e escrever é saber expressar sentimentos e opiniões. E essa é uma lição que você pode ensinar às suas crianças. Dê a elas a oportunidade de participar das discussões em sala de aula ou na escola. A lição é fácil. Participando se aprende a participar. Professor, o direito é das crianças, mas este dever de casa é nosso. Fique ligado. Rádio Com 104.5. A Papelaria Delta dispõe da maior variedade de mochilas e material escolar da cidade, além de brinquedos, bazar e produtos para festas e aniversário. As compras podem ser parceladas em até 6 vezes, sem juros, em todos os cartões. Papelaria Delta, Rua Marechal Floriano, número 3, telefone 3222-3553. Estamos de volta, então, para o terceiro e último bloco do Nós Outros, Antropofonias e Charlas de hoje, com um debate sobre a política nacional de museus. Nessa última segunda-feira, dia 10 de setembro, a Presidência da República assinou 2 medidas provisórias, como que num passe de mágica, tentando solucionar os problemas que são estruturais e vêm de décadas, né? A medida provisória 850 extinguiu o IBRAM, né, o Instituto Brasileiro de Museus, e criou a ABRAM, a Agência Brasileira de Museus, né? E a medida provisória 851 criou um fundo patrimonial para museus, né? Eu gostaria que a Sara nos falasse um pouco melhor sobre o que o governo federal fez nessa segunda-feira e que nos contasse qual é o posicionamento da rede de museus frente a essa decisão que parece ser risível do governo federal, né? Por favor, Sara. É, preciso destacar que é uma decisão absolutamente arbitrária, né? Antidemocrática, porque ela não se dispôs a ouvir os setores, né, especialmente o setor museológico do país, que vem há muito tempo se organizando, se estruturando, que criou a Política Nacional de Museus, né? É preciso dizer que o Instituto Brasileiro de Museus, ele é um protagonista, inclusive da política, né? E ele tinha a grande responsabilidade de tocar, de dar andamento a essa política. Então se perde a política, né? E se cria, ao se extinguir, se perde a política, se perde o Estatuto de Museus, né? Brasileiro de Museus. E se cria uma agência com esse propósito de dar andamento, de dar prosseguimento à política. Só que você não pode extinguir justamente o instituto que foi criado para isso, com esse propósito. É um contrassenso, né? É uma esquizofrenia. Tu poderia esclarecer qual é a diferença para nós na mesa e para os ouvintes, a diferença de instituto e de agência, como o Diego, né? E como é que se dá essa diferença, assim, enfim? Isso é importante, essa pergunta é crucial. Bom, para começar, o IBRAM, ele é o Instituto Brasileiro de Museus, tá? Ele é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Cultura. Então, qual é o interesse disso aí? Bom, o IBRAM é uma agência pública, de natureza jurídica pública, perfeito? Que lida com patrimônio público, certo? Uhum. E a agência? A agência tem uma outra natureza, era uma natureza privada, sem fins lucrativos. Então, é uma dissonância muito grande. O que significa, em última análise, isso? A gente tirar o patrimônio público, a cultura, os museus, de um lugar público para o privado. E aí o que acontece? Que também é crucial pensar. Uma porta de entrada para um processo de privatização. E cultura não é commodity. Patrimônio não é commodity. Né? A agenda do universo privado não é agenda, não é o tempo do patrimônio, não é o tempo da cultura. São agendas incompatíveis. Você mensura o sucesso de um museu não com a mesma régua do que com o sucesso de uma empresa. Então, quando você coloca essa régua como se fosse a mesma, não é. Né? E aí, o que está fazendo? Pior do que isso. Ah, bom, se não tá funcionando num instituto público, vamos passar para o privado que resolve. Essa justificativa serve, em tese, para tudo. Para a saúde, para a educação, para tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente abre essa porteira, a gente abre para qualquer outra coisa, porque o argumento é o mesmo. E o que eles fizeram ardilosamente? Culpa-se a gestão dos museus pelo fracasso. E ao invés de fortalecer justamente as agências, os instrumentos que já existem. O IBRAM foi criado num processo democrático. O IBRAM foi criado há 10 anos, mas uma Política Nacional de Museus foi criada há 15 anos, com todos os setores precisamente trabalhando em prol dos museus, da cultura e do patrimônio. O que está se fazendo agora é excluir, margear todos esses agentes que participaram desse processo democrático e colocar a goela abaixo uma agência que foi criada debaixo dos panos, em cima da hora, sem nenhum debate. Um apagar das luzes, né? De uma maneira unilateral. Sem discutir justamente com os profissionais que estão na base de construção dessas instituições. Pegou todo mundo de assalto, né? E há uma mobilização muito grande. Aí falando um pouco sobre a mobilização aqui nossa, né? através da rede de museus da Universidade Federal de Pelotas. Nós nos reunimos, né, e ponderamos uma série de ações de enfrentamento a esse quadro, que é de desmantelamento, né? E os museus estão todos organizados justamente para fazerem frente a esse momento, né, de desgoverno nosso, né? Então, na semana que vem, na terça-feira, às 17 horas, isso, né, em frente ao MAUG, a gente vai ter uma manifestação também potente para tratar desse assunto. É, a rede também tratou, na última reunião que tivemos, de fazer uma nota de repúdio, tá, que a professora Sara pode inclusive falar sobre isso, porque ela que deu partida no documento, que foi construído em várias mãos, né, mas que foi a professora Sara que deu o primeiro pontapé. Antes da Sara falar para nós sobre a nota de repúdio, então, terça-feira, dia 18, às 17 horas, uma manifestação em frente ao MAUG. Exatamente. Todos os setores da cultura, do patrimônio e todos os interessados no campo museal, no campo patrimonial, no campo memorial, estão não só convidados, mas convocados. Convocados, claro, convocados. É verdade. Eu posso fazer a leitura, então? Claro, por favor. Da nossa nota? Bom, a Rede de Museus da Universidade Federal de Pelotas, por meio de seu conselho consultivo, composto por docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes, vem a público registrar o seu mais profundo descontentamento com a condução unilateral, antidemocrática e, sendo assim, arbitrária do atual governo federal ao impor a criação da Agência Brasileira de Museus, a ABRAM, e consequente dissolução do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, sem que houvesse a necessária transparência e interlocução com o setor museológico e a sociedade civil. Em face da extinção do IBRAM, criado pela Lei nº 11.906, de 2009, e da obsolescência do Estatuto de Museus, criado pela Lei nº 11.904, no âmbito do Poder Executivo Federal, assinalamos a nossa preocupação, considerando o seu protagonismo na consolidação da Política Nacional de Museus e a articulação de um conjunto de ações que objetivavam o desenvolvimento do setor e integralização dos museus brasileiros. Ademais, se faz necessário destacar a atuação do IBRAM pela ampliação e desdobramentos da construção identitária, pelo fortalecimento dos referenciais culturais brasileiros e os incentivos à produção de conhecimentos. Compreendemos que a criação da ABRAM, Serviço Social Autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado, é absolutamente injustificável, tendo em vista a iminência da extinção da política de preservação desenvolvida no Brasil. Salientamos que a atribuição da gestão do patrimônio público para a iniciativa privada, mais precisamente de 27 museus pertencentes ao Ministério da Cultura, jamais poderia ter sido conduzida sob o signo do autoritarismo, em clara oposição aos processos democráticos. A criação da ABRAM e de um fundo de preservação do patrimônio, autorizados respectivamente pelas medidas provisórias número 850 e 851, na atual conjuntura política, sintetizam a escalada sistemática das privatizações no Brasil e comprometem os avanços conquistados pelo setor museológico, na medida em que as agendas dos museus e do patrimônio ficam submetidas aos interesses mercadológicos e de caráter privado. Do mesmo modo, sob os auspícios do mercado, compromete-se de forma contundente a produção científica, crítica e autônoma, designadamente no caso dos museus universitários. Diante do exposto, a Rede de Museus da UFPEL assinala a sua contrariedade ao projeto em curso de privatização e de precarização dos museus no Brasil. A nota ela é bastante forte e eu acho que é necessário nesse momento nós, enquanto sociedade civil, respondemos com força ao que esse governo tem tentado nos empurrar, né? Literalmente goela abaixo, né? Certas vezes parece que essas pessoas que estão no governo federal parece que não sabem o que estão fazendo lá dentro, né? Mas cada vez é mais claro que eles sabem exatamente o que eles querem e dentro dessa construção de projeto, né, de nação, né? A medida provisória, e isso é o que eu vou falar agora, me deixa um pouco esperançoso, né? Como é uma medida provisória que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, se existir uma tamanha pressão popular antes dela ser levada ao Congresso e ser votada, talvez isso possa ser revertido. Com certeza. Mas deve existir uma pressão, como existiu logo que esse presidente que está aí agora assumiu o poder, né, de assalto e extinguiu o Ministério da Cultura. Eu lembro que várias sedes do IFAM em vários lugares do país foram ocupadas, né, e as pessoas ficaram durante muito tempo lá até que Brasília revertesse, o Ministério da Cultura continuasse existindo. O setor museológico, é preciso dizer, ele está muito bem articulado e mobilizado. A exemplo desta nota de repúdio, muitas outras foram produzidas. Eu tenho um contato de uma funcionária, né, que atua diretamente no extinto, né, Instituto Brasileiro de Museus, e já somam mais de 50 notas e cartas abertas, enfim, notas de solidariedade também, inclusive vindas da Europa, né? E a ideia é de fazer uma reunião, uma compilação de todas elas e de encaminhar para uma figura política, né? Uma figura política que possa levar isso para o Congresso, que possa discutir isso, né? E dar os encaminhamentos cabíveis. É preciso ter essa articulação também no campo político, né? Sim, certamente. Ainda mais que a gente está vivendo aí um momento de campanha eleitoral e que as coisas têm sido decididas muito rapidamente, né? Eu não sei exatamente como o Congresso tem trabalhado nesses dias, mas eu acho que eles têm trabalhado, entre aspas, normalmente, né? Enfim, tem trabalhado de terça a quinta, né? Não existe recesso nem nada nesse momento pré-eleitoral, né? Claro que eles estão em campanha, né? Com certeza, mais da metade deles, né? Mas também não sei a velocidade com que a presidência da República encaminha isso para ser votado, né? Se é na mesma semana, se é no mesmo mês, isso não faz a menor noção. Eles sempre têm pressa, né? Sim, para coisas que são do interesse deles. Exatamente, eles têm pressa, né? Exatamente. Mas isso é exatamente mais um dos motivos para que nós, né, aqui do lado de fora, nos mobilizemos, né? Por isso esse evento de terça-feira é muito importante aqui para nós em Pelotas, né? E como a gente estava dizendo, não é somente para o setor museológico. Sim. O que está sendo colocado em questão é a privatização de instituições que são de natureza pública e de interesse público. Exatamente. E que não tem como princípio gerar lucro, né? Exatamente. É aquilo que a gente diz. Cultura e patrimônio, memória, não são commodities, né? Não são produtos que são para consumir, como se fosse um drive-thru que você consome e leva embora, né? Isso vai inaugurar, e esse é o meu temor, uma cultura do espetáculo. É isso, o museu do espetáculo. Então, o museu que é visto como um museu bom é aquele que tem a fila na porta, né? Só que as empresas, esses grandes patrocinadores, o que eles vão fazer? Só vão colocar como tema aquilo que interessa a eles. Por isso que fere de forma frontal e brutal a autonomia crítica, né? Da ciência, da cultura, né? Então, o campo da cultura é um campo que tem que ser necessariamente crítico. Né? E quando você coloca isso numa lógica mercadológica, numa lógica empresarial, você coloca isso por terra. Né? Eu imagino o Museu do Telefone sendo patrocinado pela Samsung e aí não tem nenhum iPhone lá dentro. Né? Mas é porque qual é de se perguntar, qual é a agenda, né, desses grandes herdeiros das grandes oligarquias no Brasil, né? O que eles querem, de fato? É a idiotização da sociedade, a alienação. A agenda deles é essa, o compromisso deles é esse, né? E fazer com que o espaço museológico seja um espaço de narrativas que estão preocupadas com a idiotização da sociedade, para nós é muito preocupante. É muito preocupante. Porque eles não estão preocupados, por exemplo, com representatividades. Eles não estão. Com as minorias. Eles não estão. Então vai haver um esvaziamento absoluto de qualquer possibilidade de olhar para essa sociedade e de estabelecer uma linha crítica de análise dessa sociedade. Nós vamos produzir o Museu do Espetáculo, o Museu da Idiotização, da Alienação. Porque é essa a agenda desses grandes herdeiros, né, dessas famílias tradicionais, elitistas. É isso que eles querem. Eu acho que a gente também, seguindo no que a Sara está colocando, a gente pode ver o caso do Museu Nacional sobre o mesmo espectro, só que um pouco invertido. No seguinte sentido, se existia, e todos sabem, uma luta de todos os diretores, professores e profissionais que compunham o Museu Nacional, e continuam compondo, obviamente, uma luta para se buscar recursos para a melhoria das estruturas do Museu Nacional, que são estruturas muito antigas, eram muito antigas, porque, de repente, num passe de mágica, a partir do momento que o museu pega fogo, surgem esses recursos, né? Obviamente que essa, digamos assim, pode parecer uma teoria um pouco conspiratória, mas, de fato, um museu queimado é um retrato material da política pública, né? Por isso nós temos que, o quanto antes, dar cabo de reformar esse museu, de dar uma outra tapeada no museu, de modo que isso não fique evidenciado materialmente. Eu li, logo após os acontecimentos, o Eduardo Viveiros de Castro, ele concedeu uma entrevista, se não me engano, para um veículo português, não tenho certeza agora, que ele fala justamente isso. Olha, na minha perspectiva, o Museu Nacional deveria ser conservado tal como ele está agora. Como um monumento, né? Como um monumento que retratasse para as futuras gerações o completo descaso do poder público e, de certo modo, da sociedade, que nós podemos questionar se é uma consequência do poder público ou não, né? Mas deveria ser conservado tal como ele está, de modo que ficasse materializada essa política pública para as próximas gerações, né? Eu me pergunto se, de fato, pelo menos uma parte do museu não devesse ficar dessa forma, de modo que isso ficasse evidenciado. Testemunhar o abandono, exato, né? Exato, exato. Bloco testemunho do abandono, né? Exato. Pegando a referência da arqueologia. É uma berma. A nossa conversa está excelente. Eu gostaria que o programa tivesse mais 3 horas de duração, mas a gente tem aí mais 5 minutos. Então, eu gostaria que vocês fizessem suas últimas considerações e que a gente, né, encaminhasse, então, né, essa discussão para o seu final, né? Eu encaminharia, assim, dizendo que, apesar do quadro trágico, eu ainda tenho um sopro de esperança de que a gente consegue reverter, que a gente consegue avançar, né? Eu acho que, nesses momentos de turbulência, a gente não deve ficar tão somente no luto, mas deve abrir mesmo campo para a batalha, né? Para a luta, né? E eu acho que a gente tem um cenário pronto para isso, né? Então, a gente tem que botar fogo mesmo. Eu acho que esse é o momento, essa é a hora, e a gente não pode deixar para depois, né? Eu encaminharia para esse sentido. O que é um molotov para um museu que já queimou, né? Exatamente. Vamos nos inspirar no movimento punk, né? Vamos botar o coquetel molotov na rua mesmo. Bueno, eu acho que eu seguiria na mesma linha do Diego, enfatizando ainda em cima dessa entrevista do Viveiros de Castro, que assumidamente é uma pessoa pessimista em relação aos fenômenos que ocorrem no mundo como um todo, eu diria que é possível fazer, seguir a mesma leitura dele, só que uma perspectiva um pouco diferente. É, que nós podemos não ser pessimistas, mas nos sentir desconfortáveis diante das coisas que nós vemos, né? E nos sentirmos desconfortáveis diante de um museu pegando fogo, né? E quem sabe, então, a partir desse luto, nós possamos encarar a nossa realidade de um ponto de vista da luta, né? É, assim como, por exemplo, os professores do museu fizeram logo após a tragédia, se não me engano, 3 ou 4 dias depois, retomando as aulas, né? Então, nós temos que dar esse teor de luta a esses fenômenos que ocorrem diante dos nossos olhos. Eu diria que essa seria a minha mensagem final, assim. Eu vou na mesma linha dos colegas, né? É preciso resistir, é preciso manter a esperança e não sucumbir diante desses desmantelamentos todos, né? E é preciso fazer a diferença, inclusive, nas urnas. É preciso lembrar disso também, né? Porque as pessoas geralmente dizem que não se interessam por política, mas serão afetadas por ela, né? Sempre. Então, eu vejo por esse prisma, por esse ângulo. Vamos eleger melhor os nossos representantes, né? Para que a gente não venha sofrer esse tipo de situação. E vamos atuar mais enfaticamente, né? E politicamente também. Eu acho que não vai haver outra forma de a gente reverter esse quadro de descaso, né, e essa visão como sendo a cultura algo secundário. Só queria fazer uma nota de rodapé e referenciar aqui um colega nosso, o Daniel Viana, tá, que a gente vem conversando muito ultimamente com relação a esse campo museal. Ele também é museólogo, tá? E a gente está falando da cultura do espetáculo, ele é um grande especialista nisso aí. Então, acho que seria interessante referenciá-lo aqui. Eu me senti nessa obrigação, como a gente está falando de pacto de alma, eu acho que seria interessante fazer isso também. Tá? Então, um abraço para o Daniel. Assim como para o bom e velho Guy Debord, com a sua Sociedade do Espetáculo, que previu uma série de fenômenos que estão acontecendo agora. Certo. Antes de encerrar o programa, eu tenho uns abradar, né? Nós estamos sendo escutados na Inglaterra. O professor Rafael Milheira está lá em Exeter, manda um abraço para todos nós aqui no estúdio. Ele disse que está quase com uma úlcera, porque está tudo acontecendo no Brasil quando ele saiu, né? Nos Estados Unidos está outro professor daqui do nosso departamento, que também está na escuta, o professor Lúcio Ferreira, em Illinois. E o programa da semana que vem é do projeto do Lúcio, né? Ele está dando recado que o pessoal, Daniel e a equipe dele, né, vai falar sobre os modos de vida campeira na semana que vem. Acho que por hoje, infelizmente, né, o relógio nos diz, a ditadura do relógio nos diz que a gente deve encerrar a nossa conversa, né? E com esse espírito de luta, né, a gente vai ouvir um Rage Against the Machine para encerrar, que mede um disco de 1992, em que tem um monge fazendo protesto na capa do CD, né? Quando ele ateou fogo ao próprio corpo, né? Um monge tibetano lutando contra a opressão do Império Chinês, né? Eu não acho que a gente precise atear fogo ao próprio corpo, mas a gente tem que criar formas de resistência e as urnas podem ser uma delas. Daqui 20 dias a gente tem elas para experimentar. Então vamos ouvir Take the Power Back, do Rage Against the Machine. Até semana que vem, gente. Crank the music up. We'll be right back. go to the ear, drop the style and clear. It's the Wu-Tang, the lyrics, they fear. The rage is relentless. We need a movement with the quickness. You are the witness of change and the counteract. We gotta take the power back. We gotta take the power back. Come on, come on. We gotta take the power back. The plastic curriculum, I put my fist in them. Eurocentric, every last one of them. See right through the red, white, and blue disguise. Lecture of watch on the structure of lies. Dulling our minds and attempting to hold us back. We've got to take it back. Wounds in the spirit causing tears and fears. One-sided stories for years and years and years. I'm inferior, who's inferior? Yeah, you need to check the interior of the system. Who cares about only one culture and that? So we gotta take the power back. We gotta take the power back. Come on, come on. We gotta take the power back. Yo, check. We're gonna have to break it down. Oh shit! In front of the class, but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies mounting on every fucking wall. Closure is well kept, I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it, can we hang from it? Gotta get it, brother man. I'm like a motherfucking brother man. Expose and close the doors of those who try to strangle and mangle the truth. Cause the circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. Yeah, we gotta take the power back. Come on, come on. We gotta take the power back. No more lies.